energia. Tá que tá ficando bom, bom. O dia ai, vai ficar muito melhor. Minha energia. Energia. Vai ficar muito melhor. Minha energia.